Rebelde. Não pinta ninguém, meu bem. Perguntei à brisa errante se meu amor não vai mais voltar aos braços meus. Olha o bacudo do Pinambá! No murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de um adeus. E aí, Cris? Vou seguindo a caminhar. Foi a e não canso de esperar o amor que me deixou, que nunca mais voltou, e eu quero que volte aos braços meus. O amor que um dia disse adeus me deixou como eu quero. Que volte o amor que um dia me deixou. Yeah, yeah, yeah, que um dia me deixou. Quase tu me embriagou agora. Égua, tu é doida. Bora, toca da Santana. Vou seguindo a caminhar. Que volte aos braços meus. O amor que um dia disse adeus me deixou como eu quero. Que volte o amor que um dia me deixou. Yeah, yeah, yeah, que um dia me deixou. Maestro da saudade é DJ Rebelde. Obrigado, Fernando. Obrigado, G. Obrigado pela presença. Vento, diga por favor, onde é que anda o meu grande amor? O prazer de levar uma boa sequência musical. A Legião da Saudade é um dos grandes potenciais desse grande profissional. DJ Rebelde. DJ Rebelde. O maestro da saudade toca agora. A gente vai preparar essa sequência agora aqui, ó. Sem me deixar, mas eu sinto que não posso. Agora eu quero ver. Pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Hora de descolar, né? Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. E aí, mulher? Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. Pois eu lhe amo tanto. Atravessar o rio? Não tem medo, não. Então pula no barco. Valeu, Júnior Brasil! Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Pega do sol. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. Como é que é, mulher? O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Pois é, né? Só me resta pedir sua ajuda. Piperinha da saudade. Você não me deixe, meu amor. Fala, GG! Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso GG, mais viver. Alô, Vivinha. Sempre chorando. Vai! A minha paz. Você que nunca vem, tantas noites sem poder dormir, viro para o lado e ninguém. DJ Rodriguinho comigo! Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui, o meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Como é que é? Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo e... Grande amiga Noca, é lá do Badanosa. Se meu coração não quer dizer, eu digo o motivo do meu mal. Aqui na toque é assim, ó. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, saudade, meu bem. Que saudade, é saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem. Que saudade. E assim as noites passam sem você. Dona do meu tédio, o meu sofrer. Não aguento mais a solidão. A vida sem você não tem razão. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui, o meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo irreal. Se o meu coração não quer dizer, eu digo o motivo do meu mal. Saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Saudade na toca. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem. Pensa numa música, moleque. Essa aqui, ó. Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver. Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois. Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas. Pra câmera. Pra nenhum dos dois. A dançarina na toca. Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois. Quantas vezes nós fingimos alegria sem o coração sorrir. Quantas vezes

você quando me dei. Rebelde. Rosto recostado no seu peito. Assim que eu te sinto, me deleito. Acho perfeito. Eu atravesso o muro da vergonha. Quando você me atiça e me assanha. Arranha, abraça, beija, bate, apanha, mas sempre ganha. Você me assume, me consome. Fala meu nome, o nome, o nome. No cio a fome de amor, a sua fome nunca some. E você mexe, mexe, mexe. Mexe, cola, cola e se descola. Não se controla, embola, embola. Deita e rola. Vai deitar e rolar agora, dá chupão. Só de você na minha cama. Vai deitar e rolar agora. Quando você se deita e... Vai deitar e rolar agora. Assim o nosso amor acorda em flama. De rocha, negão. E a gente ama. Então vá pra cima, negão. Gosto de você mais do que muito. Porque combina sempre o nosso assunto. Na hora do prazer, sente o momento. E chega junto. Você me assume, me consome. Fala meu nome, o nome, o nome. No cio a fome de amor, a sua fome nunca some. E você mexe, mexe, mexe. Obrigado, tio Paulo, lá do Axero. Remexe, cola, DJ Wellington em geral. DJ que comanda o belo som. Não se controla. DJ Wellington, que eu tenho um carinho e respeito muito grande. Já primeiro ele tá lá no sítio do tio Paulo. Do som da sua voz que é demais. Boca. Você quer mais e eu vou fundo no amor. Com você o sabor é diferente. E tudo é tão bom. Eu gosto do som da sua voz que é demais. Quando você quer mais e eu vou fundo no amor. Com você o sabor é diferente. Gosto de você quando me deito. DJ Rebelde. Toca da Santana. Vejo tua imagem na penumbra no nosso leito. Teu corpo enroscado e quase nu junto ao meu peito. Um raio de luz do corredor da nossa casa vem iluminar teu sono calmo na nossa cama. Bora, Baninho! Toda essa ternura que me traz esses momentos. Aí, Varova. Serve pra mostrar de vez por todas. Aí, ô música. Meus sentimentos. Pensamentos meus. Pensamentos. Pensamentos só. Pensamentos. Vejo em silhueta desenhado todo o seu corpo. Finjo que não vejo pra acalmar o meu desejo. Rebelde. Tento tento não tocar você agora e me levanto sem incomodar teu leve sono, o teu encanto. E aí, vagabundo? Fico a contemplar você de longe, assim cansada, pela força viva de um momento. Bora! Ser donada. Pensamentos meus, pensamentos. Pela saudade valendo agora. Pensamento só. Na toca! Pensamento. Olha meu parceiro Wagner, lá do rancho. Ouço até o leve respirar da minha amada, minha doce amiga e companheira. Amanhã é terça-feira. E até amanhã. Logo cedo, de Rebelde, lá na Vila da Barca, no Bado Dudu. Resenha dos amigos. De repente, a realidade. E o Rebelde tocando. E o sonho as pedradas. Vai na Vila da Barca amanhã. Vejo que estou só e que você. E depois tem pureza, tu sabe, né? Está distante. Até 5 da manhã. Rebelde. Sinto a cada dia sem você. O quanto é triste. Quarta-feira, Bado Cardoso do Jurunas. Certo de que nada. Aí na Rua das Garibunas, entre Brevas e Bernardo. Que nada existe. Toda quarta-feira no Cardosão. Pensamentos meus. Quinta tem Palácio. Pensamentos. Aniversário do patrão Márcio. Pensamentos só. Balde de qualquer cerveja, 20 reais. Lá no Palácio. Pensamentos meus. O maestro da saudade, Rebelde. Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Eu espero tudo nessa vida. Espero tudo dessa vida. Mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei. Que outros ventos espalharam por caminhos que eu... Deixa eu abraçar meu amigo Pica-Pau também com a gente. Fala, Pica-Pau! Tanto que eu te dei. Toca da Santana. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. E que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui. Atravessando a calmaria, tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, soluçando a minha solidão, querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido, que podia estar voando e não consegue mais voar. Toca da Santana. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. De nos fazer. Viver. tive aqui. Rebelde. Foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Farofa, o velho guarda das aparelhagens, viajando no Príncipe Negro Retro. Ele tá falando em viagem. Aí, Farofa. Olha. Bora, WK da Grimação. A primeira vez que eu estive. Avisando aí os fumantes, bora respeitar, gente. Foi só pra mim. Você que tá fumando aqui na Toca da Santana, vai fumar lá fora, tá bom? Em busca do amor. Vai fumar lá fora. Atenção, fumante. Olha. Foi então que eu lhe conheci. Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui. Bora respeitar a casa aí, tá bom? Não foi pra distrair. Você que tá fumando aí, vai fumar lá fora, tá bom, gente? Eu senti saudade de você. Podia mais me esquecer. Lá vai eu! Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa e os outros vão pensar. Vem, Kleber. Eu sei que você tem medo de não dar certo. Pensa que o passado vai estar sempre perto e que um dia eu posso me arrepender. Eu quero que você não pense em nada triste. Pois quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer. Bora, Flávio Mura Olho! Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Toca da Santana bem reduzido. Eu vou tirar você. Pra gente levar até 4 da manhã, ô. Eu vou levar você pra ficar comigo. DJ Rebelde! E não interessa o que os outros vão pensar. Saudade é a lembrança, o amor que um dia deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Égua do som, boneca linda dourada. O sol que nasce vem me contar que nos teus olhos iluminou as pérolas a rolar. Se você não me esqueceu, sei que também vou lembrar do abraço que te dei, meu bem, no momento de voltar. Saudade é a lembrança do amor que um dia deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Ele já está aqui, o DJ da saudade, DJ Rebelde. Sabe por que eu tô na torre? teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Alô, Beth. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Te peço, te peço, e não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz, sou capaz de morrer. Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Já já do meu parceiro DJ Léo, o DJ oficial da Toca da Santana, final de Godas. Estamos nessa parceria aqui, eu, ele e o jovem da Santana, DJ Gustavo. Nessa segunda-feira, abençoada por Deus e de sucesso da Toca. Aí agora o Rebelde vai fazer aquele pit stop pra dar aquele churrasco. Aquele churrasco que só tem aqui na Toca. Já comeu. Olhinhos verdinhos falam-me de carinho. Manda logo pegar melhor. E prometem amor. Aí, vagabundo. Amar-te para mim é saber. Olha, Wagner do Rancho. Ninguém nunca jamais. Aí, Beth. A te amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz de morrer. E o nome dela? Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo. Pode ir. Um pouco aí. Jamais te dará. DJ Rebelde! Um coração indeciso. Busquei no céu um abrigo. Me confessei a Jesus. Abra uma cuca, tá com o coração indeciso. Cristo, que foste na terra o mártir, sob o império de Pilatos, foste pregado na cruz. Quero ouvir de ti um conselho. Olha o conselho que ele vai te dar. Do qual farei um espelho para refletir meu viver. Julga-me, julga-me como quiseres. Eu amo as tuas mulheres, por elas vivo a sofrer. Só duas. Uma tem graça, luxo e beleza, produto da natureza, coisa que a outra não tem. Ah, coisa que a outra não tem. E a outra é despida de encantos, mas mesmo assim gosto tanto, e ambas eu quero bem. Meu bom Jesus, cuidado com o troco. Com o coração indeciso, não sei da qual eu preciso para tornar-me feliz. Mano, uma já é o problema, né? Uma tem graça, luxo e beleza. O cara não vai ficar com duas. Produto da natureza, coisa que a outra não tem. Por isso que o Flávio Vuraoli ficou solteiro de novo. Outra é despida de encantos, mas mesmo assim gosto tanto. E mas eu quero ver. Bora, Vuraoli! Meu bom Jesus, um coração indeciso. Não sei da qual eu preciso. Aí, Vaninha. Para tornar-me feliz. Toca da Santana. Vem do ausente de quem ama loucamente. Dentro de mim, pelo seu nome, vou gritando. Em outros braços, sei que agora se encontra. Amando falsamente outro e me pensando. Na minha vida outro amor também surgiu. Tive esperança de poder lhe esquecer. Não consegui porque eu sei que é meu destino. Viver com... Já o Rebelde vai tocar as músicas que a galera tá pedindo aqui. A gente vamos tocar, tá bom, gente? Que é de alguém. Eu sei que é contra a lei de Deus. Logo após, vem o meu parceiro DJ Léo. Mas eu sei. Pra levar as emoções da toca até o finalzinho. Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver. Mas o destino transformou. Uma música que eu gosto muito é essa aqui, ó. Esta canção só me faz lembrar você que me deixou sofrendo. Enquanto a música firme, você partiu, o motivo eu não sei. Na verdade eu só te amei. Querida, esta canção só me faz lembrar você, Brasil Vinho, que me deixou sofrendo. Você partiu, o motivo eu não sei. Na verdade eu só te amei. Querida, o meu coração se apaixonou por você, meu amor, quase parou. Nesta solidão, curtindo essa dor, isso não se faz com ninguém, meu amor. Isto não se faz com ninguém, meu amor. Aí é perigoso. Toca da Santana! Esta canção só me faz lembrar você que me deixou sofrendo. Você partiu, o motivo eu não sei. Na verdade eu só te amei. Querida, esta canção só me faz lembrar você que me deixou sofrendo. Amigo James, é da equipe Rex da TF. Você partiu, aí, James. O motivo eu não sei. Na verdade eu só te... Olá, James. Olá, Silvinho, vou tocar tua música aqui. Querida, o meu coração se apaixonou E você, meu amor, quase parou. Nesta solidão, curtindo essa dor, isto não se faz com ninguém, meu amor. Isto não se faz com ninguém, meu amor. Isto não se faz com ninguém, meu amor. Isto não se faz. Foram 6 anos de um grande amor. Eu lhe amava com toda devoção. O nosso amor era puro e tão belo. Não existia outro igual neste mundo. Mas o destino que mandou me embora em busca de uma vida melhor. Mas no outro sabe. 8 meses que eu passei ausente foi o suficiente pra tudo terminar. Tava aí danado. Agora devolva minhas cartas que eu lhe enviei com todo carinho. Mas que você não teve paciência, não foi sincera e não serve pra mim. Sabe aqueles gatos quando arranja uma barata, aí fica brincando assim? Assim mesmo eu tô, só brincando. Agora, cala a boca. Volva minhas cartas. Cala a boca, que eu lhe enviei com todo carinho. Mas que você não teve paciência, não foi sincera. DJ Rodriguinho pediu uma música aqui pra mim. Eu vou tocar aqui pra ele. Já já tô, Anderson. Vamos lá, vamos lá. Mergulhar no azul piscina. Só uma piscina agora, né? No mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara. Meu amigo Raimundinho, a Soninha, selada amanhã no Cardoso. Ai, quarta-feira, né? É amanhã. E as jangadas, Brunão, sabe por quê? Pra pescar. Como pureza. Maceió, minha sereia. Maceió, minha sereia. Bora uma sereia, olha. Mergulhar no azul piscina. Calma, sereia, não te emociona, calma. No mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. E as jangadas partindo pra o mar. Pra pescar, minha sereia. Maceió, minha sereia. Maceió, minha sereia. Maceió, Luana Santana. Vou deixando minha última aqui, ó. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Não choro. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Por que tu chora quando tu ouve essa música? Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Só lacrima. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Trinchei Léo pra comandar. Todos querem você, mas amor a toca de verdade só meu. Sabe por quê? A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, agradecer meu parceiro Olaf Santos. Alô, Olaf! Eu quero você. Obrigado, meu parceiro. O mundo aqui fica a apresentação do Rebelde da Toca. Obrigado, Gustavo, meu jovem. E o meu parceiro DJ Léo, o DJ oficial da Toca da Santana. Sempre foi pouco demais. Obrigado, Simone, Marcos. Toda a família Toca. Valeu! Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. O maestro da saudade. Chegou DJ Rebelde da Meu Ar.